escuta do Golfo Golfo Bravo. Golfo Golfo Bravo, sim. Bom dia, sou solicito autorização de reboque do Golfo Golfo Bravo da posição remota para pátio 1, posição 3. Golfo Bravo autorizado em reboque, reporta o termo. Ok. Azul na escuta do Golf, Golf Bravo. Assim, o delivery que deve ser porta no portão do Golf, Golf Bravo. Positivo, é porta do Terra. Bravo, término de Rock. Bom dia. Bom dia. Alexandre Mike, finalizado o retorno para a posição 14 da remota. Pode ir. Change. Mike, agora para reboque da posição 14, parte 1 para posição 202, parte 1. Ciente para posição 02, já conta o término, acho que já é Mike. Acho que o Mike ciente, iniciando reboque, reboque o término. Mike, tô indo. Que escuta, é, confirmando, tem uma aeronave ainda que se encontra no pontão 2. A aeronave passou pra gente que você vai prosseguir pra lá só após a aeronave puxar. E a mesma ainda não chamou pra cópia, então não tem como estimar exatamente que horas ela vai puxar, ok? Você está mais ciente, a cor do espaço da Bianca, vamos verificar, estamos na posição 14. Seja. Salvador, bom dia, voo número 61, informação até o Guarulhos, cópia. Autorizado Guarulhos, FIA, presumindo 0 para Batem, 5360, saída Franco 1, transição Mótica, primeira curva direita, transponder 5016. Autorizado nível 360, conforme o plano, intercepta a Pizuluna 0, salva até, prossegue com o plano, decola da 1-0, salva 1 no Mótica. 5-0-1-6-1-2-0-8 com controle, voo 9, voo 1-1-6-1. Voo 1-1-6-1, confirmando transição módica, reposta para puxa. Módica, informa. Autorizado para o Chibete Sonar, importa no táxi com o número 61. Pois é, chama a tese. Oscar, Charlie, Mike, na escuta. Charlie, Mike, na escuta, professor. Confirmando, Oscar, Charlie, Mike, na escuta. Oxi, você tem a Mike na escuta do computador, fala. Charlie, Mike, a aeronave já solicitou. Puxa, autorizado é bom, que tem através do portão 05, reporta através do 05. Se você está mais ciente, vamos iniciar o reboque, aguarda o trabalho da posição 05. Jorge, Otan 3601, nós rende informação até o Copa Congonhas 360. Autorizado São Paulo, via alto plano de voo, nível 360, saída Sambo 1, transição módula, primeira curva direita, transpondo 5023. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360, via alto plano de voo, como primeira aerovia, transição 1-0. Perfil São Lono, transição módula, com curva direita, aciona 5023, do trem 3601. Estejamento correto, após o push. Caramba, 3-0. Estacionamento do TAM 3-0. Confirmar o controle de 6 do TAM 3-0. Sim, operador. Confirmar o controle de saída do TAM 3-0. Controle 120, décimo 8. 120, obrigado. Autorizado o táxi direito à Índia até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera reporte pronto, que é legal no 0, no 5. Ele 15 informa pronto, Índia, para o ponto de espera do 0, 1161. Charlie Mike autorizado, até o portão 02. Roger, Charlie Mike, gente, é portão térmico, 02. Decolar 231, controle 120, decima 80. Obrigado, Magia, meu amor. 61, bom dia. Como é o nome Ana, bom dia, contato Roberto. Bom dia, São Paulo, para o nível de voo 360. Dia para o 360, qual que dá de voo de direção, correspondente? Autorizado, saleta, 367. Fazendo a rolheira, agora é o Gente, bom dia.